no balanço do minuano, vamos levantar por vareira. E eu dou-lhe um grito pro gaiteiro: bota de a para na vareira, che. Vai pra gurizada campeira, que tão botando de a pá na vareira.